Atlântico, através de Salvador, chamando 2545, secundário 126 com 85. Ai, dois de corrida. 12545, secundário 126, decimal 8532 de corrida. Rapaz, meu mais confio é reduce speed to 180 knots. 180 reduce, mais confio. O meu 06, que vai prosseguir para Salvador, ok? Eu já tenho livre a decolagem, um vento de 220 graus, 12 mais. Eu ligo o pouso, vento de 220 graus, 13 nós, 3192. Eu tenho a pista opera em toda extensão ou ainda tem a restrição? Não, restrito conforme o atis os últimos 90 metros, ok? Então os últimos 90 graus, sim. Da polícia que está decolando agora, aqui do, da pista 17, vai passar aí próximo ao seu tráfego pelo litoral, sentido Farol da Barra. Agora Itapuã, confirmo. Ok, positivo, ficarei atento, estou na vertical do Itapuã agora, ok? Ok, sua intenção é de pouso em que pátio? É, apenas para pouso e abastecimento, senhor. Então, normalmente é o pátio 13, o pátio de aviação geral. O senhor vai continuar mantendo o litoral aí, quando cruzar a pista no 735, o pátio 3 vai ser à esquerda, vou orientar aí o seu pouso. Ok, positivo. Foi o Guardião 01 no Farol do Sol, já avisou o trato que está passando pelo litoral, está afastado, está à nossa esquerda. Então aqui já livraram para direção para o Tuapu afastado. Seu ativo, chame novamente o controle 1935, Guardião 01. Controle 935, grato 01. Solo 02, livre à esquerda, chama 1219, solo 392. Esquerda 219, 3192, até já. Chegou, que a facial já foi avistado, o pátio que vai pousar, esse pátio aí, à sua esquerda, o pátio de cargas, tá visual o pátio? A próxima aqui da aeronave da TAM que pousou agora. É, afirmativo, o pátio logo aí, onde a aeronave da TAM vai passar em frente, ok? Ok. Você pode fazer uma base pela esquerda aí para esse pátio, evitando o sobrevoo da aeronave que pousou. Pode fazer uma base ali sobre as dunas e a mata local para pouso no pátio 3, ok? Ok, percebo ingressando na curva próximo à mata e para pouso aqui. Para o pátio 393. Aguarda no pátio 393. Seria um estimado? Tenho sim, eu tenho uma aeronave da sua companhia que está taxiando pela Alfa. Assim que o tráfego liberar a Alfa, o senhor será autorizado. Obrigado. Ao cruzar o 160, chama controle de 1201, bom voo, 396. Down, lock it. Roger, you are clear to land runway 28. The wind is 230 degrees, 15 knots. Okay. Clear to land runway 28, Michael Bravo. 28, 118, 62. Posso fazer a banda de gerência, autorizado via Juliette, Alfa, Gold para onde tiver da 28, quando pronto, torre 1186, tá? 393. Correto. Volta 333, mantenha 340, Brasília 230, secundária 27, corrige, mantém 400, Brasília 230, secundária 27, Roberto 273 no Bauru. Mundo 333. Célio Matango, na escuta do controle de Salvador? Gente, ainda não recebo o seu código transponder. Informe a distância que está de Salvador, Célio Matango. Ciente, mantenha minha escuta para Patango, Célio Matango. Fazer o quê? Gente. 703 340 Brasília, informação Oscar. Aguarde a coordenação, altímetro é 10, 15, abjeto 6703. Obrigado, 10, 15, aguardando. Foi para o Golfo de Alfa Serra, já? É, afirma tio, transponde a distância de baixo. Ok. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no Caciga. Tem necessidade de habitação, vamos ficar alongado de setor sul para o setor de Ondina e posteriormente para mais um retorno. A 210, ainda em patrulhamento pelo Axé. Sim, de Guardião 01 até Ondina, reporta um regresso. Reporta um regresso, 01. Guardião 01, informo que não estou recebendo seu código, seu código transponder. Acionado 01, o Guardião 01, confirme que recebe. Negativo, não estou recebendo, Guardião 01. Objeto 6703, copia. Copia, prossiga. Objeto 6703, autorizado Salvador Brasília, nível de voo 340, pela rota Pesolu 17, decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após executa o perfil da saída Elefa Uno. Frequência do controle 119.35, torre 1186. O transponder é o 5005. O L6703, autorizado 340, Brasília, Ópera Zulu 17. Decolada 28, mantém proa até 3 mil pés, depois prossegue na Elefa 1. 11935 ao controle, 1186 torre, o transponder 5005. Correto, chame para acionamento 6703. Chama para acionamento nato, 6703. Confirme, está nós. Senão vou acionar nossa manutenção. Vou acionar mais uma vez aqui. Agora sim, agora eu estou recebendo seu módulo Alfa Charlie Guardião 01, a 400 pés. Ah, grato, Guardião 01. Grato pela informação. Papa Romeo, Charlie Oscar Romeo, na tela de vigilância, você recebe 200 pés de diferença, confirma que está indo 100. My Golf Bravo on the ground at 08, leave to the left and call 121.9 before taxiway Alpha. 121.9 before taxiway Alpha, Bravo. Estou em Salvador, boa tarde, 3193, próximo ponto de espera 28, pronto para decolagem. 3193 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 10 mais, 3193. Autorizado, alinhar e decolar pista 22, hotel 343. And stand by for taxi. Bravo. 675, reporta visual com a pista. Possível, por favor. Golf Bravo, after the aircraft taxiing via Alpha, you are clear to proceed your taxi so via taxiway Alpha and Kilo to apron 3. Okay, after the Embraer, we are clear to taxi via Alpha and Kilo to the apron 3, my Golf Bravo. Paulo Webjet 6703, para pushback acionamento no portal 612. E703, autorizado no 612, repasse para o táxi. Chama para o táxi, 6703. Solo, teria autorização do 649? Aguarde mais um minuto, a cota é 1649. Ok. Consegue o 2543. 193, decola aos 10. Controle 19, só 35. 93, Santa 3, 93. Falou, boa tarde, papatão Oscar Serra Mike, informação Oscar. Oscar Serra Mike, aguarde cópia para Guarulhos, o altímetro é no 05. Decola da 1Z, da 28 ou da 17? Ou no 7, ó. Gente. 3.000 pés após sair da gole, sua nível 360, tá 3193. Mantém pro hotel 3.000 após gole, subindo para o 360, tá 3193. Eu chamo Torre em 118, decimal 6, Guardião 01. Torre 118, decimal 6, Guardião 01. Voo 792, chame 1268685, a secundária 2545. Pouso para o 67. 65, livre o pouso, vento de 220 graus, 149. Queria o pouso, obrigado. Confirma o Guardião. Guardião 01 aqui já em Itapuã, visual com campo para Salvador, corredor axé para Salvador. Ok, prossiga inicialmente pelo setor sul, aguardando para prosseguir base. Setor sul, aguardando o Guardião 01. Oi Salvador, muito boa tarde, azul 4107, próximo ponto de espera Golf, visual com aeronave na final. Pronto. Azul, mantém a posição. Vai manter o ponto de espera na Golf, azul 4107. Polo 649, copia. Copia. Polo 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível de voo 220. Decola da pista 28, mantém a proa até 3.000, após efetua a saída gole e val direto. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código 5011. Afirmativo, então 220, Traidel, decolada 28, mantém reta até 3.000, gole e val, 195, 286, torre 501. É, o controle é 1935 e apenas confirmando, no 649 irá decolar da 28, manter a proa até 3.000 e então curvar à esquerda para gole e val direto. Tiro ativo, então é 1935, vai decolar 3.000, após 3.000 voa direto, gole e val. Correto, chame para acionamento no 649. Chão. Salvador, voo 781. 03 com 91 a bordo, autonomia 3.45, alterna com 20. Ah, ok, está no trapézio 612, autorizado o táxi via pátio número 3, prossiga após o pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, no ponto de espera 118, decimal 6, Webjet 6703. Pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, torre 190, decimal 6, 703. Correto, Gol no 675, táxi em frente, reporte para ingressar na Juliette. Frente na Juliette, 675, boa tarde. Salvador, Gol no 781. Ou no 781, aguarde Guarulhos, altímetro no 0, no 5. Aguarde, confirma, é da Elf? Aguarde, Webjet 6703, ingresse agora no Pátio 3, primeira à sua direita. Ingressando, 6703. Correto. Azul 407, chegou aos 15, controle 1935. 199, decimal 35, azul 4107, boa tarde. Guardião, confio sua posição agora. Tutu, farol de Itapuã. Que agora está autorizado, prosseguir direto final do pátio Graer, informe no solo, vento 230 graus, 12 lá, Guardião. Mestre do vento, direto do pátio Graer, informado no solo, 01. 4107, autorizado sem restrições a saída Gole, subo ao nível 360, autorizado curva à esquerda, azul 4107 sem restrições, contato radar decolado. Curva à esquerda no perfil da Gole, o azul 4107. 101, pode confirmar a direção e intensidade do vento? O vento 230 graus, agora 15 nós. Grato, 01. 2425, Alterno 2655, Pongo, Charlie, Oscar Romeu. Ah, falta o progresso próximo, Barato. Afirmativo, é Gole, Eval, Goza, após Eudes. Serra Mike, copia. Escuta, professor. Oscar Serra Mike, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Peruísque 50, decolada 17, curva direita, saída Gole, Eval, Gonza, após Gonza, Eudes, o controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 86, acione 5573. Salvador Guarulhos, treinador, voo para Peruísque 5, decolada lá na sua curva direita, Gole, Eval, Gonza, após Eudes. Para acionamento 118.6, Oscar Serra Mike. Falou, 781. Uno 781, copia. Agora, prossiga. Para Guarulhos, 340, rota Peruísque 50, decola da pista 28. Mantenha a proa até 3.000. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. E após Gonza, Eudes. Frequência do controle 1 no 935, torre 1 no 86, acione 5022. 340, lá para São Paulo, Guarulhos, Ford Whisky 50, pista 28, mantém a proteção 3.000, curva esquerda, Gole, Val Gonza. Aí depois voa Eudes. 119.35, 118.6 e 5022, o transponder 1 no 781. Correto, chame para acionar o 1 no 781. Estamos prontíssimos aqui no Tiger 04. Prontíssimo com a equipe de solo para o pushback e acionamento. Autorizado o reporte para o táxi no 7 turno. Estaremos cientes. Solo azul 4065. Azul 4065, aguarde autorização para Campinas, altímetro no 05. Aguardando a saída Gole. Gole Eval Gomes, afirmativo. Na escuta, obrigado. Solo gol no 600. Gol no 600 para cima. Autorização Natal, nível 390. Aguarde a cota 1015 no altímetro, gol no 600. 600. Para ingresso no 7. Para ingresso mais. Momente. Aguarde a 050. Ano 1015-392. Tango, informo que eu não entendi o nome do local de pouso. Fudiça, Terra Nessane, Delta Inca Cali. E que Sierra Uniforme Delta Inca Cali. Afirmativo. 703, livre de decolagem, vento de 230 graus, 10 mais. Livre de decolagem iniciando, Evo Jet, 703. Para a radial, campo de nível do aeródromo, na Terra Radial 3, 5 horas. Seguinte, então reporte com o campo de pouso, Patango, Hotel e Matango. Azul 4107, 103 Recife, na frequência 1288, alterne 1-3325. 1-2-8-8-1-3-3-2-5 Azul 4107, obrigado, bom dia. Qualidade fica ali em Simões Filho? Ficando na... do lado da rua. Eu tô com o ponto de pouso. Ah, ok, entendi. Entendido, visual com campo de pouso e frequência, reporta no retorno para Patango, Hotel e Matango. Reportará para o regresso até o Matango. Controle Avenida 703, transfere, bom dia. Objeto 6703, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída Elefa 1. 340 Elefa 1, ave 6703. Pode voar Elefa, tá presente? Autorizado, Elefa, ave 6703. Segundo 781 com 4,5 de autonomia, antena Galeão. POP 76. Pelo 781, autorizado o táxi via Índia Alfa e Golf no ponto de espera da 28-118-6. Índia Alfa Golf 16-6, obrigado. 18-6. 18-6. Confirme o POP e alternativa no 781. Antena Galeão, POP 76. Pronto, puxa acionamento na posição 3, gol no 649. Autorizado, reporte para o táxi. Fique atento ao tráfego liberando a retaguarda nesse momento, no 649. Ficará atento. Olá, 17. Valeu, obrigado. Azul 4065, copia. Prossiga, 4065. Azul 4065, Salvador Campinas, autorizado, nível 360, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119.35, torre 1186, acione 5007. Azul 4065, é autorizado, nível 360 Campinas, pela Peruísque 5, decola da 28. Mantenha a proa até 3000, após curva à esquerda, Gole, Eval, 11, 14935, torre 186, transponder 5607. O transponder é o 5007, 5007 para o 4065, chame para acionamento. Tá, 5007, está pronto para o acionamento, está no 29, o 4065. Autorizado, chame táxi, o 4065. Livre, chame táxi. Voador 3192. 3192, aguarde a cópia, mais um minuto. O gol 1600 está pronto para cópia? 00, pronto. Gol 1600, Salvador Natal, autorizado nível 370, pela rota Pesolono 0. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva direita, saída Aron, transição Zipar. Controle em 119.35, torre 1186, aciona o código 5525. Bom dia, Sérgio. Zulu 10, decola da 28, mantém o eixo até 3000, direita, Aron Vipar. 1935 é o controle, 386 a torre, 5525. Correto, chame para acionamento no 600. 00. Sou táxi, gol no 649, POB 67, altero na Aracaju, 2 horas e 5. 07, estabilizado, ILS 322. 649, autorizado o táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Ponto de espera, 26. Primativo, web 6305. 3192, autorizado Salvador Maceió, nível de voo 330, pela rota Peruísque 58, decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 119.35, torre 1186, acione 5552. Autorizado Maceió, 330, Peruísque 58, decola 28, mantendo proa até 3000, curva direita, Aron, Melim, 19.25, 18.3, correção 18.6. Só o último dígito do transponder que eu não copiei, a 5552. É, a frequência do controle é 119.35, 19.35 é o controle, o transponder confere 5552, chame para acionamento, 3192. Controle 19.35, vai chamar o 3192. Sagan, Jovem de Brasília, 1230, secundário 1273, 3665 para o táxi, POB 112, autonomia 430, alterna Curitiba. Para a nave da companhia na corte final. Sim, bom. Após passagem da aeronave, a linha mantém na 28. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém 28, 78. Só logou no 674, boa tarde. Um no 674, boa tarde, prossiga. Autorização nível 400, Campinas. Aguarde a cópia ou o time entrou no 05 no 674? Que tem sido apresentado, senhor? Afirmativo, é Gole Eval Gonza. Obrigado. Obrigado, Salvador, boa tarde. 3155, autorização para Guarulhos, nível 380. Aguarde o 380 para Guarulhos, altímetro no 05, 3155. 3155.